a dedo tuas sardas. Contornei sem jeito tuas linhas que te entregam e desvendam o melhor em ti. Me perdi no céu das suas pintas, me encontrei no céu da tua boca. Tu é labirinto, rua sem saída, me rendi a tua alma nua, vem cá. Congelo teu olhar no meu, esconde que já percebeu que todo meu amor é teu amor. Então vem cá, que nós até cá escreveu, parece que nos conheceu. E mel e girassóis te peço, só te peço ficar. Ficar, me queira e queira ficar. Sardas, viajei nas suas entrelinhas que te entregam e desvendam o melhor em ti. Me perdi no céu da sua boca, me reencontrei nas suas curvas. Você é labirinto, a sem saída, me rendi a tua alma nua, vem cá. Congelo teu olhar no meu, esconde que já percebeu que todo meu amor é teu amor. Então vem cá, que nós até cá escreveu, parece que nos conheceu. Em mel e girassóis te peço, só te peço ficar. Ficar, me queira e queira ficar. Contanto que não falte tempo pra me amar. Precisa para enxergar melhor, vai encontrar na Ótica Íris. Marque sua consulta para o dia 18 de abril, terça-feira, com o oftalmologista Dr. Cainan Linhares, especializado em refração, campo visual, pressão ocular, fundo de olho, glaucoma, catarata e vários outros problemas que afetam a sua visão. Os melhores preços e formas de pagamento em óculos e armações é na Ótica Íris. Médico oftalmologista Dr. Cainan Linhares, atendendo em Tamboril, terça-feira, dia 18 de abril. Não perca tempo e marque sua consulta agora pelo telefone WhatsApp 993-31-3728. Ótica Íris, o segredo da boa visão em Tamboril, Catunda e Sucesso. A Online Telecom leva o cinema para dentro da sua casa. Aproveite nossos combos com internet e fibra para assistir aos lançamentos do cinema e suas séries favoritas. E ainda ganhe um brinde exclusivo. Assinando o combo de 600 mega, você tem acesso a HBO Max, Watch, Paramount+, e outros aplicativos para você e sua família. E ganhe um kit cinema em casa. Vá em uma de nossas lojas e aproveite! Promoção válida enquanto durarem os estoques. Online Telecom. O mundo a um clique de distância. 0800 088 1111. Amiga, ando muito nervosa, sentindo fortes cólicas e a minha menstruação anda sempre desregulada. Ah, vou te indicar um ótimo suplemento vitamínico mineral. Eu estou usando, é o Mulher Mil. Ele é feito especialmente para a saúde da mulher. Mulher Mil vai auxiliar na regularização do ciclo menstrual, diminui as cólicas, auxilia também no combate a inflamações do útero, ovário e bexiga. E onde eu encontro? Menina, é só ir na farmácia ou na casa de produtos naturais. Vou agora mesmo comprar o meu Mulher Mil. Feiticeiro FM, o seu ponto de encontro com a emoção.